tô ficando doido a toda hora. Há sempre alguém ficando na minha cola. E assustadora minha situação, perdendo totalmente a minha noção. Rápido ou devagar, eu sempre esqueço qual é o meu lugar. Há um cara que não se liga, querendo sempre arrumar.